깃발이 불에 para ele são todas as coisas. Levante as suas mãos ao alto e cante isso para ele. Diga por que dele? Por ele, para ele são todas as coisas. Diga por que dele, por ele, por que dele. As coisas, levante as suas mãos agora e diga a ele a glória. Vamos, vamos. Quão profunda, diga, quão profunda, diga, quão profunda.